dia de tensão, estando o coração. Pela perda, pela morte, pela partida de um irmão. O justo pratica a justiça, mas se ele se desvia, Deus esquece o nome da lista. Quem fez de bem, não vem a sua memória, porque está escrito, quem falou foi o Deus de glória. Pois é preciso estar firme no Senhor, pregando a palavra, relatando o seu amor. Porque são muitos que descem a sepultura, sem nenhuma esperança, o desespero continua. Bem-aventurados que lavam a vestidura no sangue do Cordeiro e medita nessa escritura. E não olha pra trás, só olha pra Jesus. O sangue não desceu à toa naquela cruz. Naquela cruz. Como queria ter você aqui, comemorar o ano novo e ver você na igreja sorrir. Como eu queria ter você aqui, comemorar o ano novo e ver você na igreja sorrir. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Assim está escrito, assim diz o meu Senhor. Tanta morte, tanta violência, sem sentido. Relatos de periferia, me deu ouvido. Aqui no bairro não é diferente. Quantas mortes de pessoas inocentes. Estava em casa a me preparar para ir ao culto, para poder orar. Umas 6:30, pá, ouvi uns tiros. Eu me perguntei, meu Deus, que foi aquilo? Mas um tiroteio de ladrão pra ladrão. O corpo está caído, jogado ali no chão. Mas um jovem que morre sem a salvação foi executado sem dó e sem perdão. Como queria ter você aqui, comemorar o ano novo e ver você na igreja sorrir. Como eu queria ter você aqui, comemorar o ano novo e ver você na igreja sorrir. Temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos do ímpio serão abreviados. O caminho do Senhor é fortaleza pros retos, mas ruína virá os que praticam a iniquidade. A palavra do Senhor não é qualquer palavra, ela cura, ela salva, traz paz pra sua casa. Assim como Jerusalém foram restaurados, vai te restaurar e tu será abençoado. Chega de morte, violência e dor, se converta a Cristo e procure seu amor. Louvando a todo tempo nosso Rei e Salvador, nosso Rei e Salvador. Como queria ter você aqui, comemorar o ano novo e ver você na igreja sorrir. Como eu queria ter você aqui, comemorar o ano novo e ver você na igreja sorrir.